Vamos lá. Começou? Ah, mentira que começou, velho. Começou. 9:01. Atrasado. Então, devorem seus controles aí, que o nosso DevoraCast acabou de começar. E eu sou o Fernando Lira, eu tô aqui com o Eduardo Rodrigues. Fala aí, Edu. E aí, galera, beleza? E também com o Dalton, se o Dalton estiver aí. Dalton, você está aí? E aí, galera, beleza? E eu sou o Dalton mesmo. E cadê? A gente ia ter convidado secreto e não apareceu ainda, né? Então não tem convidado secreto por enquanto. Tem um convidado secreto pra aparecer. Tem? Ah, mentira. Pode ou não aparecer. Pode ou não aparecer. Então beleza. Bom, vamos ver, né? Então, vamos começar aí, pessoal. Quem quer começar a falar algum tema aí? O Dalton? Fala logo do PES aí, depois a gente fala do PES. Ah, mentira, mano. Então. Se o Lira falar do PES, depois a gente pode falar alguma coisa legal. Então, vamos lá, né? Essa semana, né? O pessoal tá muito. Tá falando do FIFA, falando do PES. Vocês viram, né, que a Konami agora conseguiu a licença do brasileiro, entre aspas, né? Conseguiu 20 clubes da Série A. E tá legal o negócio, vai mesmo. Eu já comprei minha pré-order, vai ter o estádio do Morumbi, Vila Belmiro, e tá negociando o Maracanã ainda. Só não tem o uniforme da seleção. Ah, quem quer saber da seleção também, cara? A seleção é uma porcaria também. O que vocês acham disso, mano? Da Alto e do Ar? Os caras precisavam cobrar tão caro, velho, pra colocar a seleção. Aliás, pra liberar os direitos de botar a seleção no jogo, cara. Por que isso, velho? Sabe? Então, necessário. A CBF, né? A CBF aí quer dinheiro, né? Os caras querem bufunfa, cara. Cara, mas os caras não conseguem enxergar. Nossa, cara, eu não nem tá na cabeça mesmo isso daí. Você vê que a CBF é uma organização que parou no tempo, né, cara? Tipo, pensa. Vai entender, velho. E aí, Edu, qual que é a sua opinião? Vamos ver, você. Cara, faz muito tempo que eu não jogo jogo de futebol, fala a verdade. Pra mim, tanto faz. Tanto faz, né? E a Konami também fez outra coisa legal aí. Que ela tá querendo contratar um programador. Né? Contratando vários programadores, quer dizer, de jogo, de vídeo, de áudio, blá blá blá, etc. Pra fazer um remake de um clássico de futebol. Aí todo mundo acha que é o International Superstar Soccer. Não, tinha que contratar uns programadores, artistas e etc. Pra arrumar o Silent Hill HD Collection, né, cara? Porque mas isso daí é porcaria, né? Não, isso aí não vai arrumar, não. Uma coisa que é engraçada até, eu lembro que antigamente, assim, na época do Master System, no Mega Drive e tal, todo mundo jogava tudo quanto é tipo de jogo, né? Tipo, todo mundo jogava... futebol, todo mundo jogava jogo de corrida, todo mundo jogava tudo, né? Era videogame era videogame. Mas aí, cara, o negócio foi ficando tão aprimorado, acho que a galera que curte mesmo o esporte, ou aquilo que ela tá jogando, foi ficando tão exigente, um grau tão grande de exigência, que os jogos foram se tornando realistas demais, meio, sei lá, meio chato, acho que pra quem não gosta daquela coisa ali. Tipo, Fórmula 1, por exemplo. Eu lembro que na época do PlayStation, eu adorava jogar jogo de Fórmula 1, assim, cara. E hoje em dia não me causa mais nenhum interesse. É complexo demais os jogos. Não, é verdade. Acho que quanto mais se aproxima do realismo dentro daquele gênero, mais ele atrai as pessoas que gostam. Assim, mais ele divide, né, o público que joga o jogo, né? Por exemplo, eu, que nem o Eduardo falou, jogava de Top Gear a NBA Jam. E por aí vai, entendeu? Hoje não suporto, cara. Assim, jogo de futebol eu não gosto. E corrida, vá lá, mas mais estilo arcade mesmo. E por quê, cara? Pois exatamente por isso, porque como o Eduardo falou, né? Se aproximou muito do. Pra atender mais as exigências do público-alvo desse tipo de jogo, entendeu? Eu adorava jogo de futebol, cara. Adorava mesmo, mas sei lá, ficou complexo demais. É que vocês não sabem jogar, é isso daí, entendeu? Vocês não sabem jogar, só ficam reclamando. Tá bom, vamos deixar pra lá o futebol, é que vocês não querem falar de futebol. Mas eu já falei todas as informações mesmo pertinentes. E o FIFA não presta. Essa semana também, sabia? Teve alguns lançamentos essa semana aí, muito, muito bons, assim, né? Uns repetidos. New Super Mario Bros. 2 pra 3DS. O pessoal tá falando muito bem do 3DS, principalmente do XL lá, que a tela dele é maior, blá blá blá. E o pessoal tá falando muito bem dele. Tem vários reviews na internet, vocês viram essa semana, do pessoal falando mó bem. Vamos lançar mais um Super Mario Bros. Vamos lançar mais um Zelda. Lançar mais um. Mas isso aí, é obrigação. Não, mas foi o que disseram, né? Que é a mesma história contada de uma outra forma. Da mesma forma de novo. Esse é o Mario. E não sei se vocês viram também que saiu também o Counter-Strike lá, o Global Offensive. Eu comprei na pré-order lá, paguei $13. Só que eu não instalei ainda, mas vocês chegaram a ver também isso? Eu só fiquei sabendo da notícia e relatos me dizem que tá tão apelativo quanto qualquer outro Counter-Strike aí que já saiu. Eu vi que saiu lá pro PlayStation 3, lá naquela compra lá do PlayStation 3, que você compra vários jogos lá e vai ganhando os descontos progressivos lá. E não sei se vou jogar isso aí não, cara, acho que provavelmente não. Tá, e tá atraindo mesmo público-alvo, entre aspas, gente fina, né, que joga... Caça-níquel total, aquele, mas eu comprei. Bando de moleque xingalhão, sabe? Sem vida, por aí, né? Vocês entendem isso daí. E esse jogo vai ser lançado além de PC, Mac, PS3 e 360 também. Aí teve alguns jogos aí que... Sei lá, uns jogos porcaria, né, que foram lançados aí, que é o... Sniper Ghost Warriors 2. Isso aí é coisa do Dalton, cara. É pra PC, PS3 e 360. E também o JoJo's Bizarre Adventure HD. Também deve ser lançado na PSN e na Xbox Live. Vocês não acompanharam isso? Acompanhei, claro. Isso é um jogo de luta velho, né? JoJo's Bizarre. É um jogo de luta velho, do tempo do Play 1 aí. Os caras estão. Agora tá na moda, né? Os caras vão fazer também o. O Marvel Super Heroes junto com o primeiro. Primeiro Marvel vs Capcom, né? Acho que é Origins o nome do jogo, se eu não me engano. Virou moda relançar jogo agora também de luta. Todos os caras estão querendo relançar agora. Só botar um HD no final do time. Alô? Alô, ok, Adson. Olha só quem é o nosso. Ô, louco. Membro surpresa, Adson na linha aí. Alô, velho. Lançou logo um alô, velho. Que desgraçado, meu. Fala! Ah, cara, esse Skype isso aqui, cara. Eu falo o quê? E aí, beleza? E aí, beleza? Não, tá certo. E aí, Adson, você é um cara conhecido aí no mundo da Interwebs daí, né? De nada, velho. Cara famosinho aí, velho. O que vocês mandam aí no caso? A gente tá falando aqui do lançamento da semana, que a gente falou aqui do New Super Mario Bros. 2, 3DS. Nossa, que triste, cara, que triste. Do Counter-Strike Global Offensive, que você tanto gosta de jogar. Oh, eu curtia, cara, 1.6 lá, ó, Lan House, vixi. Não, peraí, Adson, você é um cara dos fighting games, cara. Mas, cara, naquela época, tinha uma... Não existia locadora, né? Então, tipo, o que tomou o lugar, velho, era Lan House, cara. Era. Da época do Adson era Lan House, na nossa época era locadora, né, mano? Não, mas o Adson não é tão mais novo que a gente. Lógico que é. É bem mais novo que a gente. Depende do nível de riqueza da pessoa, né? Verdade, verdade. Mas aí, tipo, na época de Lan House ainda tinha os vestígios, né, de liberando. Então, tipo, eu tentava equilibrar fighting game com CS ali. O Adson é o maior rato de shopping. Não, olha o Dalton aí, achando não, que mas não, todo mundo playboy. Não, cara, era fliperama de bairro mesmo, boteco, tá ligado? Ah, e outra, não tem como você jogar tipo, jogo de luta em shopping, porque o cara tem Street Fighter 2 lá, até 2005 tá Street Fighter 2 lá. O cara não tá na máquina nunca. Lendário Street Fighter 2, vai, é o melhor jogo. É verdade, tipo, as máquinas mais atualizadas eram no boteco de bairro mesmo, que o Adson falou, né, cara? Bom, e era as top, cara, sempre lançamento. Eu chegava a ver até umas com gabinete oficial, cara. Essas eram raras, hein? Acho que eu jogava era só. Acho que era gabinete Futurama, que era uma empresa que tomava conta, tá ligado? Mó bizarro. O Du manja bem, o Eduardo pode explicar isso, bem que ele já montou já uma Lan House, uma locadora e já teve aqueles controles arcade adaptados já, velho. Não, o Lira até se empolgou agora, né? Ele gosta dessa história. Essa história é engraçada, né? Ah, é verdade, pô. Eu montei, eu tinha uma locadora lá aqui no bairro do Nord e tal. Eu jogava, só que era tipo um gabinete de madeira e tal, só que tinha um PlayStation lá dentro. Eu já vi essa. Um PlayStation, aí eu tipo, abri o controle e tal, o marceneiro fazia pra mim os muros e tal, e eu montava um controle, pô, um controle arcade, era a melhor coisa que tinha. O cara é lindão. Galera jogava clássicos como Street Fighter Alpha 3, cara. Pô, o pessoal virava. E aí você ainda controlava o tempo da galera jogar no off-timer da TV, assim. Então, cara, eu tinha uma TV boa da Philips que eu conseguia controlar de 15 minutos, cara. Era um diferencial isso aí. O cara conseguia pagar pra jogar de 15 minutos, cara. Nossa. Caraca, deu tanto, deu tão certo isso daí que esse negócio tá até hoje, né? Na sua memória, né? Porque não existe mais. Não, mas é porque acabaram os locadores. Caramba! Não, agora o Dalton tem que contar alguma história na locadora, Dalton. Conta alguma história de Dalton você na locadora. Jamais existirá. Não tem história, Dalton? Não, peraí. Eu conheço histórias. Eu conheço, na verdade. Exemplos. Rapidinho, estão falando que o volume da música tá um pouco alto aqui, cara. Abaixa o volume da música. Abaixaremos a música. Então, enfim. Seguinte, eu lembro assim, de exemplos, cara, de coisas que eu até falo até hoje, que é o seguinte. Tomou. Bateu tonto, é tapa na nuca. Quem joga fighting game sabe que é assim que funciona. Pegou tonto, é tapa na nuca. Pegou tonto de novo, aí a máquina vai ser desligada. Nossa. Segue essa regra até hoje, né? Eu já passei por isso, cara. Que eu tava jogando contra um cara que eu nunca vi na vida. É porque, cara, flipper era bem assim, que você chegava, jogava. Não importa quem era o cara, sei lá, se você conhecia ou não, chegasse e jogasse contra você, é um adversário qualquer, sabe? Então, tinha uns que você ganhava dele, ele ia lá, ficava putão, desligava a máquina, cara. E o que, que você ia fazer? Tipo, o cara bem maior que você. O cara era maior que você. Cara, vocês já jogaram com uns caras que, tipo assim, o cara é ruim, assim, tá ligado? O cara é grande, bem maior que você. Tipo, o cara reclamava de você soltar magia, assim, tá ligado? Você não podia soltar magia que você tava apelando. Pô, para de dar Hadouken, cara. Não, então. E você fica numa saia justa, bicho, você fala, puta, cara. Não, agora você falou isso aí, eu lembrei de um amigo meu. Tem um amigo meu que ele, tipo, ele era mó magrão, assim, alto, só que ele era mó ruim, cara. Ele ficava rodando, assim, o controle e ele ficava apertando os botões, assim, muito estranho. E ele ganhava de todo mundo, cara. E, tipo, aí tinha uns caras que jogavam com toda habilidade, né? Pegavam no joystick com estilo, batiam, assim, os dedinhos, tipo, na máquina, tudo certinho. E o cara ficava rodando o controle, dando vários murros, assim, e o cara ganhava de todo mundo, cara. Era mó engraçado, o cara desligava a máquina, quando aquela partia dele. Aquela suadeira desgraçada. O cara ficava suando, rodando o bagulho lá, tá ligado? Porra, quem nunca jogou valendo tubaína, cara? Valendo uma tubaína. Quem nunca pegou um colega jogando na máquina lá do Flipper com a sacola de pão pendurada no... isso aí direto. O cara voltando da padaria, pegava o troquinho lá, né? O troco que era pra devolver, por sinal, né? Aí aquela máquina do lado que ninguém jogava, o controle servia como, né, o apoiador da sacola ali. Sacola de pão, cara, isso é clássico, velho. Aí pra terminar, pra fechar essa configuração básica de um arcade, tinha um cinzeirão, né? Entre os dois. Cinzeirão. Entre os dois controles, né, cara? Cinzeirão era clássico. Outra coisa que dava bastante tapa na nuca e máquina desligada era. Aliás, algo bem específico. Não sei se vocês jogaram aquele Super Sidekicks 2 de. Nossa, cara. Mentira, velho. A próxima glória, né? A próxima glória. Joguei esse jogo, tinha uma apelação, né? Exatamente essa apelação. Era do. Na diagonal, se chutava era gol, cara. Não, esse é o 3. Esse do chute na diagonal. Era o 3? Mas isso aí não era nem considerado apelação, porque, tipo, tinha que ter uma certa habilidade pra fazer. Agora no 2, tinha um lance que você vinha pela lateral do campo, e quando você chegasse na linha de fundo, você subia em linha reta, dando aquela adiantada de bola. A bola, ela sempre passava por debaixo da perna do goleiro, ele não conseguia defender. E aí você chutava pro gol sozinho. Isso era apelação mesmo. Era apelação. Não dava pra marcar. Aí, gol! Gol, aí já era o tapão descendo. E a máquina sendo desligada na hora. Tá louco, né? Esse jogo eu nunca consegui, sei lá, acho que ganhar um jogo nele. Tipo, era... uma ficha, um jogo, uma derrota já era. Sabe? Era difícil. Como assim, cara? Não, era muito ruim nele, cara. Era muito difícil pra mim, tá ligado? O bom era o 3. Tinha que apertar pra correr, não tinha? Era apertar o C. Você ficava apertando rapidão assim o botão pra ele correr. Aí ficava assim, ó. Na verdade, era o botão que ele adiantava a bola, né? Ele dava uma adiantada na bola. Isso, verdade, verdade. E era difícil pra caramba, cara. Tinha várias animações, né? De falta, de. As animações é tipo assim, era o mesmo cara e os caras só mudavam a cor do cara. Mas tá bizarro, cara, né, velho? Vocês lembram que, tipo, aí tipo, desse do A Próxima Glória, a versão era toda em português, né, os caras traduziram. A SNK quando veio aqui pro Brasil. Aí, tipo, quando o cara tomava uma falta assim, às vezes o cara ficava bravo, né? Falava, mas que bravo! Que bravo! Ah, eu lembro da abertura Super Sidekick 2. Três, mano. A Glória, era três que ele falava. A Próxima Glória é o 3. A próxima, ele falava A Próxima Glória, mó. Com a voz mais engraçada. Cara. Ah, mano, esse jogo é mó legal, cara. Vocês ficam se criticando aí. Então, esse jogo aí pra mim é a época que eu gostava de jogar jogo de futebol, cara. Que não tinha complexidade nenhuma, era só dar bica pro gol. Parecia que o cara tava chutando um tijolo. Mas era da hora, era legal isso aí. Era umas porradas na direção do gol. Era. Né? Era uma cacetada, velho. Era tenso, mano. A sensação de chute forte era muito, muito intensa, assim. Mas uma grande realização minha que eu tive só com o emulador foi terminar Cadillac Dinossauro. Aê, caramba, cara, eu nunca consegui passar, acho que dos dois ou três lagarto slash que tinha, lembra? Mas tinha esquema, destacavam uns bumerangue bizarros. Mano, era muito difícil, cara. Era mas muito... esse jogo era um caça-níquel desgraçado, né? Pior, mais do que ele, só o Metal Slug, cara. Caça-níquel. O Metal Slug é bem mais difícil, verdade. Emulador também. Dois beat'em ups, assim. Só consegui terminar dois beat'em ups no arcade, eu falo, né? Porque. Em videogame é fácil. Capitão Comando e Final Fight. Capitão Comando não terminei. Eu terminei o Final Fight. Capitão Comando era foda. Com uma ficha só, o Final Fight, que eu acho que é o maior feito da minha vida de gamer. E eu consegui terminar um jogo que chamava. Que é o primeiro Ninja Gaiden lá, que é um beat'em up também. Que é da Tekken. Eu não sei se vocês viram esse jogo já. É o primeiro Ninja Gaiden. Ele é até meio esquecido, assim, mas ele é um beat'em up de arcade. Eu consegui terminar também. Esse, inclusive, eu consegui terminar várias vezes. Assim. Beat'em up, Capitão Comando, eu terminei, mas com uma ficha, Capitão Comando. Sério mesmo? Cara, porra! Ficha. Capitão Comando, mas o Cadillac Dinossauros não. Cadillac Dinossauro era foda, cara. Nossa, você tá louco. E não enjoava, velho. Por mais que você jogasse a primeira fase 1 bilhão de vezes. Era muito, é muito divertido. Aquela musiquinha tá na minha cabeça até hoje, velho. Não, eu queria. Eu sempre queria ver alguém jogando naquela. Porque eu não chegava, né? Naquela fase que você pilotava o Cadillac mesmo e. É, aquela ia fazer da hora. E tá em um jogo que. Fala aí. Só um comentário aqui do Mario, ele falou que ele conseguiu terminar no arcade o Cadillac Dinossauros com 15 fichas, o Mario Luiz. É, esse Mario é mal oficiado, hein, cara. Aí que tá, cara, mas naquela época eu nunca comprei 15 fichas de celular. Não, nem a pau. E era meio desonra era... também, né? Mas assim, não, eu vou jogar com uma ficha só. Ah, mas era muito rico pra comprar 15 fichas. É, então 15 fichas é passar tarde lá no bagulho. O Luiz Butters aqui, ele falou que. Falou também uma situação bem real, que inclusive é na mesma época, cara. A briga de que era você alugar um jogo decente na locadora, né, cara? Tipo... Então, mas essa foi uma discussão no Facebook, né? Quando o Dalton, acho que o Du postou, né, a foto da locadora, sexta-feira, dia de locadora, rolou uma treta ali no, na foto. Aí eu comentei assim, que o. Tipo de treta? Não, porque tipo assim. É, você ia sexta-feira na locadora, se você não chegasse cedo lá, não tinha bosta nenhuma lá, né? Aí, tipo, eu comentei que tinha uns. Que devia ter uns caras. O Lira devia ser um exemplo desse. Aqueles caras que fica, tipo. Fica igual mosca de padaria na locadora. É, o chamado rato ficava, de locadora, ficava, né? Eu ficava. Fica esperando o jogo chegar. Pô, eu ficava. Aí, sério. E aí a hora que chega, tá ligado? Já chega. Pulando o balcão, vamos pulando o balcão e. Certeza. Nossa, eu era amigo dos balconistas lá, de eu três reservava, do... Você achava que era amigo dos balconistas? Tinha reserva lá onde eu alugava, cara. Aí tinha um. É porque eu tive o Mega na época, né? Então, tipo, eu reservava, tinha. Um que eu jogava pra caramba, era o primeiro Virtual Fighter do Mega. Nossa, e, mano, nossa, eu odiava esse jogo. Então, tipo, cara, eu jogava muito ele, assim, e sempre que alguém alugava, eu ficava louco, falei, pô, vou ter que, só reservando agora. Aí eu ficava esperando o cara chegava, entregava, eu já, mal chegava, eu já pegava e ia embora. Ô, Hatz, mas você gostava mesmo lá de dar uns pulos na lua? Virtual Fight dava uns pulos na lua, né, cara? Ô, era tenso, cara, era tenso. Você pulava muito de altura, cara. Tanto que o jogo era tão tosco, cara, que o boss dele, eu lembro até hoje, era um personagem, tipo, sem... Como é que fala? Feições, sabe? Era como se fosse um androide. Sem textura, né? Sem textura, se fosse é, o Stage, então. Né, mano? Isso, mesma coisa, tipo, sem nada, tá ligado? Era um nome bizarro que eu... O Virtual Fighter, ele chegava a usar aquele chip também pra emular um 3D mais ou menos? Um eu acho que não, cara. Acho que era o próprio dele, não tinha... Não era esse o Virtual Racing que fazia? Então, eu acho que são isso. Esses dois aí. É, que devia ser, não sei. Então, Virtual Racing, que também era um jogo de corrida muito difícil. O Dalton reclama, mas o Dalton também deveria ser amigo dos balconistas, das locadoras. Eu era amigo mesmo que os caras, tipo, reservavam jogo que nem queria, velho. Chegava lá e falava, ô, tem esse jogo aqui, você quer levar? Mas todo mundo querendo, chegava lá e levava. Cara, eu não era amigo mesmo porque os donos da locadora que tinha aqui perto de casa era tudo japonês. E ele olhava para os moleques que ia lá como se a gente estivesse fazendo um favor, cara, sabe? Aliás, se ele estivesse fazendo um favor pra gente disponibilizar pra gente jogar. Então quem chegasse primeiro levava. E tinha jogo pra caramba, mas ele te olhava com desdém, não te cumprimentava, sabe? É que o foco da locadora engraçado. Não era esse aí, né, cara? Era vida, né, o foco da locadora. Aí o cara devia ter raiva esses moleques, cara. Ah, então. Ou pior que lá... Nessa que eu alugava, tinha uma pasta, né, com a capa dos jogos xerocada, tá ligado? Com... Ah, nossa, isso aí também. Aí eu ia passando assim, e tinha também jogo de Saturno e de PS1, que eu não tinha na época. Aí eu ficava louco, falei, caraca, velho, olha só que foda esse jogo, deve ser muito maneiro, 3D, bababá, tá ligado? Escolhi muito o jogo pela capa. Jogo pela capa é sacanagem, mas todo mundo já escolheu o jogo pela capa, né? Não tem quem não escolheu um jogo pela capa, cara, não tem como. Hoje em dia sim, né? Hoje em dia tem YouTube, aí você não compra jogo pela capa, né? Não, você beleza, vê uns vídeos agora, né? Não, jogo pela capa, cara, eu joguei um Rambo pra Nintendinho, um Rambo na capa, na capinha, na caixinha. Era o Rambo, tipo, naquela posição tradicional, com uma metranca na mão direita e gritando que nem um desgraçado, mandando bala. O jogo, velho, você... Não tem nada a ver, o jogo é uma merda, velho. O jogo você tá com uma faquinha, você mata de tudo, velho, menos guerrilheiro, velho, no jogo. Então o jogo que eu comprei, que eu joguei pela capa e. Cara, o velho golpe da capa. E infelizmente era tudo que você tinha, né, cara? A capa. É, a capa. E a capa também tinha umas imagenzinhas pequenininhas assim atrás, assim, você virava, você olhava assim, será que isso aqui é bom mesmo? Olhava e tava tudo escrito em inglês, né? Tipo. É, power, blá blá blá, e naquela época você não sabia de nada, velho. É, então, cara, como eu tive o Mega, né, aí a Tectoy fazia questão de traduzir a maioria, então, tipo, todos os jogos que eu tinha jogado na época eram em português, tipo, não o jogo em si, sabe, mas a capa. Mas a capa, né. Manual, é. Capa e manual, cara. As referências, né. É, o manual era traduzido, às vezes até eles mudavam radicalmente a história do jogo. Eu lembro até que a história do Sonic e do Master System era outra em relação ao Sonic. Fizeram algumas alterações na história do jogo. Vocês lembram qual que foi o primeiro jogo que vocês terminaram? Eu acho que o meu foi Sonic 2, cara. Ah, o primeiro jogo que eu terminei, porque no Atari não dava pra terminar o jogo. Porque no Atari jogava Atari. Não dava pra terminar. Embora meu irmão, lendariamente, terminou o Mega Mania do Atari quando ele fez 999 mil pontos lá. Ele não zerava. Lembra que tinha jogo que ele só mudava a cor do cenário várias vezes, tipo, infinitamente? Assim. Mas esse Mega Mania, quando você chega num número lá do placar, ele trava, né? Não dá pra aumentar mais, o jogo trava. O jogo, caraca, a tela fica toda escura e o jogo acaba. Aí, tipo, é tipo o Snake do celular, né? Que tipo. É, mas aí foi ele. Agora eu acho que o primeiro jogo que eu terminei deve ter sido o Alex Kidd. Eu também, que veio na memória do meu Master System. Do meu Master System, foi o Alex Kidd. E vou falar pra você, difícil. Acho que eu e meu irmão demoramos tipo 2 meses pra conseguir terminar esse jogo. Também, foi Alex Kidd, certeza, cara. Tava na memória do Master 2 lá e era o que tinha pra jogar, né? Era o que tinha, era o que tinha. Nossa, demorei pra conseguir um jogo. A gente demorou pra conseguir achar uma locadora que tinha jogo de Master System até. Caraca, então. E aí, Lira, qual foi o primeiro jogo que você terminou na vida? Ah, eu não lembro, eu falei no podcast lá, que era um jogo de beat'em up lá, que era mó bizarro. Você começava, você tinha um chicotinho, ficava batendo nos caras, aí tinha uma... Não, aí você tinha uma fase que era dentro de uma caverna, era tipo... Não era do meu lugar? Não, era... Vigilante, então, vigilante. É tipo Indiana Jones o negócio, assim, tipo... Vigilante, cara, vigilante. É vigilante? Que jogo é esse? Não, Indiana... Vigilante era, não tem nada a ver com o Indiana Jones. O cara apareceu o Indiana Jones, cara, dando uma chicotadinha, tinha um chapéuzinho, cara. Era de Mega. Aí, meu, eu tinha uns 8 anos, eu fiquei jogando esse jogo de madrugada, cara. Aí minha mãe acordou, falou uma par pra mim, falou, o que você tá fazendo? Ah, tô jogando aqui. Aí eu mostrei pra ela que eu tinha terminado o jogo, ela falou, que bosta é essa, velho? Aí você só mostrando as letrinhas, assim, eu ficava muito feliz, cara. E era aquela época que a mãe falava que o videogame estragava a TV, né, cara? É verdade. Se for o jogo que eu tô pensando, é o jogo mó raro do Mega Drive, acho que ele chama Montezuma's Revenge. Caraca, velho, olha o Edu aí, a biblioteca dos games. Nossa. O nome não me é estranho, o nome não me é estranho, mas eu já ouvi falar disso. Pô, mas o primeiro jogo que eu joguei, eu acho, foi o Mickey Cast of Illusion do Master System, cara. Nossa, esse é muito clássico, também, cara. Eu gosto muito desse jogo, mas não foi o primeiro que eu joguei. O primeiro jogo que o Eduardo jogou foi aquele... Foi algum de Atari, né, cara? Foi de Atari. Foi o Enduro, né? Eu também joguei. Os primeiros jogos foram no Atari, embora eu não lembre qual, né? Mas... O primeiro que eu joguei foi o Enduro, porque ele veio com o Atari que meu pai comprou lá pra mim e pro meu irmão. Cara, então foi o mesmo Atari, foi o Atari da Polyvox, né? Que é aquele Atari... Sim, era Atari da Polyvox. É, inclusive eu tenho o cartucho do Enduro até hoje, cara. Só o cartucho. Então, tem um cara lá na empresa lá que tem um Atari que tá embaçando pra... Tá de nhanhanhé pra passar pra frente lá. Eu tô enchendo o saco dele. Lá na empresa, ó. Lá na empresa. Lá na empresa. Tem coca na empresa? Tem coca, né? Tem. Então, e agora? Vamos falar do que agora? Vai, o Dudu não falou nada, velho. Vou falar de uma notícia que teve aí. Eu não sei se foi essa semana ou se foi semana passada, mas que tá me irritando já, que é a novela que a Sony tá fazendo em cima do The Last Guardian, né? Eles anunciaram esse jogo acho que há 2 anos, numa E3 aí e tal, e... Aí primeiro adiaram o jogo, aí depois o jogo não apareceu na TGS... Aí depois o Fumito Ueda saiu da Sony, mas falou que ia terminar o jogo. Aí depois o jogo não apareceu na Game Con do outro ano. E aí agora eles cancelaram o direito do nome do jogo, né? E aí todo mundo fica falando, não, cancelou, agora não, vai ter. Aí tipo... Cancelaram, né, os direitos autorais e tipo... Só que a Sony veio a público e falou que vai ter o jogo ainda. Ixi, tipo... papo furado, mano. Não, cara, é melhor eles falar logo que não vão fazer mais esse jogo, velho. Pra quem não sabe, o Last Guardian é a continuação lá do Shadow of Colossus, né? Continuação espiritual, né? Espiritual, junto com o Ico, né? Junto com todos os outros, ó. Exatamente. É ficar então, in memory. Eu não cheguei a jogar o Ico, né? E eu não cheguei a terminar também o Shadow of the Colossus. É uma mancha negra aí no passado. Eu comecei a jogar o Shadow of the Colossus, matei acho que uns 3 colossos lá e parei, velho. Ainda mais que saiu agora em HD, é uma boa hora pra, né? É, eu comprei esse HD, sim, mano. Com certeza. É uma boa hora. É uma nova desculpa aí que você tem pra jogar esse jogo de novo, né, cara? Ah, versão HD. E esse jogo ficou bom, né? Diferente do Silent Hill, que tá todo mundo falando que ficou uma droga, né? É, então, a Konami tinha que parar de ficar aí, organizando uma equipe de desenvolvedores, programadores, então, cara, artistas. O problema maior é que esse Silent Hill parece, eu não sei ao certo, mas parece que não foi uma empresa, acho que a própria Konami quem fez, foi uma empresa americana, um estúdio americano, não sei. E ele só levou o nome, sei lá. É algo do tipo. Eu posso estar errado. Que teve também, outra coisa que surgiu, que foi dito pelo próprio funcionário da Konami, é que eles não tinham o código final do jogo, eles tinham perdido isso daí. Sério, não tinha backup e tal. Isso foi a própria Konami que disse, um funcionário, que eles não tinham mais o código final e eles tiveram que lançar esse jogo a partir de uma versão meio que beta que eles tinham, né? Caraca. E aí eles, eles deram um tapa ali e lançaram, só que não ficou bom, né? Ficou meio meia boca. Tanto que a versão de PS3 tem lá um patchzinho que arruma, e a versão de Xbox, quando me falou assim, ó, quiser jogar, joga, não quer, devolve. Não quer, devolve. Foi isso aí mesmo que os caras falaram. É verdade mesmo, eles falaram, ó, se você não quiser, pode trocar por outro jogo. Então ficou por isso mesmo, né? Mas o Silent Hill não presta, velho. Nem o jogo deles presta, então tá bom, velho. Que isso? Falou, Lira, né? Beleza. Fica com seu PES aí de boa. É bom mesmo, é PES, né? Fica com seu PES aí de boa. Ó, mas Silent Hill é ruim, velho. Olha só. PES é que é bom, né? A gente evitando essas opiniões arbitrárias. Ah, e é da mesma empresa, né? Tipo, é Konami pra todo lado ali, né? PES e... Konami. Mas não, mas quem faz o PES é uma outra divisão. Não, não, não, não. Tem o mesmo nome, é tudo a mesma coisa ali. Mas tá tudo assinado ali pela Konami. E eu vou adiantar pra vocês aí que o PES, o novo, não sei se é o 2014 aí, ó, da Copa. Não, não, não. Ele, ah, o patch, né? O patch. Ele, não, ele vai ter a engine, cara, de personagem do Metal Gear. Nossa. O negócio vai ficar animal, cara. Tá acreditando. Adianta nada, cara. 11 pra cada lado, uma bola. É a mesma coisa, mesmas regras, tá ligado? É, se vai se voadora, balão, tá ligado? Beleza, mas não muda nada, velho. Eles querem mudar, melhorar a fisionomia dos jogadores. É. Essa que é a proposta. Você não vai fazer um quick time event pra marcar um gol, tá ligado? E vai ter daqui um tempo a Konami só vai ter Metal Gear, né, cara? Aí, tipo, outro dia o Hideo Kojima anunciou aí que ele teria vontade de fazer um Silent Hill também, né, cara? Nossa. Aí vai ter o Snake, né? Nossa, é, cara, o Castlevania tá meio que, né, tentando voltar às origens aí, mas tá complicado. E tá na mão da Kojima Productions também, né? O último teve... consultoria do Hideo Kojima, né? O Lord of Darkness lá? Isso, só ele que presta na Konami. Não, é só ele, é o cara, né? Pô. Tipo, ele nem faz nada, ele só fala assim, ó, fala que eu tô lá pra vocês ganharem um nome aí, vai, mano. Fala, põe meu nome aí que eu deixo, vai. Hideo Kojima tradicional, japonês excêntrico, né? Ele seria, o Hideo Kojima seria o Dalton aqui no Brasil, mais ou menos. Nossa, nada a ver. O Dalton gosta de andar todo na moda, cheio dos estilinhos, ser um cara descolado. Moda, rapaz, não é descolado. E o que tem a ver isso que teve com o Hideo Kojima, cara? Você é, terra. Você é o cara descoladinho, Dalton. Ah, e... Tá bom. Deixa o Dalton com as suas roupas de marca, seu estilinho descolado. Essa semana eu vi uma coisa que eu achei interessante. A Nintendo lá tá sempre falando agora do Wii U lá, do Wii U. Aí eles mostraram um jogo, Zumbi U, cara. Zumbi U é legal, vocês viram? Chegaram a ver o vídeo do Zumbi U? Eu vi na E3. Ah, Lira, pelo amor de Deus, Lira. Porra, legal, cara, legal o negócio. Olha, cara, fraco. Legal, meu. Não, é padrão Nintendo, cara. Nintendo é fraquinha, cara, mas foi legalzinho o jogo, você, mano. Pra você falar que é um videogame da nova geração, assim, meio fraco, né? Não, mas é uma coisa você falar que o Wii é da mesma geração do PS3 e do Xbox. E aí? Ah, mas não é? É, então, mas... Não é, só que ele é infinitamente pior, velho. Só que todo mundo se diverte com o seu Nintendo Wii lá, dando suas raquetadinhas lá. O Wii U vai ser tipo o Wii melhorado, mas só que tipo, a jogabilidade deles parece que é legal. Eu já comentei sobre isso, cara. Tipo, não adianta a gente ficar dando uma opinião mal contra isso daí, aí vai a Nintendo lá, lança o videogame desse jeito e vende milhões e a gente fica com cara de boa, cara. Não tem essa. E vai vender milhões também. Vai, vende mais que todos os outros, a gente fica com cara de idiota. Ó, e o Atsu compra, o Atsu tá doidinho pra comprar um 3DS. Jamais, velho, jamais. A gente fala mal, mas, cara, eu acho que foi no mês passado, parece, que o 3DS no Japão, ele explodiu de vendas. Eu não sei se foi mês passado ou retrasado, quando saiu Pokémon Black and White 2, cara, ele explodiu de vendas, sim, tipo, vendeu sim. Pra caralho mesmo, tipo, muita coisa. Vende a rodo. E, cara, Pokémon, né, tipo, e o segundo jogo mais vendido, sei lá, tava com 300 mil cópias, sei lá, durante um certo período, e o Pokémon Black and White 2 tava com quase 2 milhões de cópias vendidas, tipo... Esse é o jogo que já vem cultivando uma comunidade de a série Pokémon nos portáteis, já é um jogo que vem cultivando uma comunidade de jogadores já desde muito tempo, né, cara? Tá vendo? Jogadores não, cara. E... eu diria fanáticos. Fanáticos. É que nem vocês falam do PES, tá vendo? Todo ano a Konami lança lá o PES 2010, 2009, blá, blá, blá. E a Nintendo sempre lança Pokémon cor de abóbora, cara, Gold, calma, Lira, calma, mais calma, que você calma, diga isso, Lira, ele tem calma, mais mudanças do que o PES tem de uma versão pra outra. Mentira, né? Eu acho que tem, mano. Sim, sim. Ó, pessoal, eu expliquei na Dengine do PES 2011 que mudou lá, velho. Explicou um drible a mais, um passe de bola diferente, tá ligado? Eu acho que... E no 2013, cara, vai ter debaixo das pernas, vai ter caneta e escambau. O negócio tá violento. Caramba, não tem isso ainda. Eu acho que não, cara. Você vai passar a bola, aquela bola virtual, abaixo da perna do cara. É a mesma direito, coisa que mano, você falar, ó, Street Fighter V agora vai ter Hadouken. Você vai conseguir Shoryuken, né? É. Porra, mano. Ah, você tá de brincadeira, mano. Ô, Lira, acho que nosso tempo esgotou, senão... Esgotou, né? Já se excedemos, já. Já nos excedemos. Oh, e até que enfim o Adson participou, né, velho? Agora só falta o Renan Pinheiro, cara. Oh, e um adendo apenas, que eu estou jogando Assassin's Creed Brotherhood aqui, então, tipo... Loucamente, né, velho? É, qualquer vacilo aqui é morte, tá ligado? Eu joguei esse jogo aí, legal. Já Cleaver jogou Rebellion. Estou jogando atrasado, cara, porque o 3 já tá pra sair aí e eu tô na... já no pique, né? Tentar acompanhar isso aí. Você tem que jogar só um Revelations inteiro ainda aí. Não, que... Não, esse eu pulo, cara, sei lá. É, o Hades é a sua mania de pular, né? Jogou Mass Effect 3 sem jogar 1 e o 2. Acerta, né? Cara, peguei um resumão, dei uma lida no Wikipedia lá, já era, cara. Resolveu, é isso aí mesmo, cara, tá certo. Resolveu o problema, você acha? Então, vamos finalizar isso daí, cara. Ô, Dalton, tá jogando alguma coisa? Pô, estou jogando atualmente Skyrim, somente isso. É, ó, eu só tô jogando um jogo de celular aqui, ó, da Cairisoft aqui, ó, Dungeons Village, Game Dev, Developer, o Grand Prix. Eu gasto umas duas baterias do meu celular por dia jogando isso. Mas Cairisoft é boa pra caramba, cara. Todo é muito... Ela é muito viciante, velho. Qualquer um, tá ligado? É. Qualquer um. Mas eu tô devendo jogar lá o Cavaleiro do Zodíaco também. Eu tô devendo. Eu comprei o jogo na pré-order... E eu recebi o jogo depois do lançamento e eu não terminei, cara. Caraca, olha aí. É, o Skyrim eu vou sempre estar jogando, então agora eu tô pra eleger um jogo que é o jogo. Um jogo que terminava, né? Skyrim Eterno, né? E aí eu vou. Não, que eu nada. Jogo, eu vou jogar junto com o Skyrim, eu costumo jogar outra coisa, né? Porque o Skyrim eu sei que não vai acabar tão cedo. E o Du? Edu, o que você tá jogando, Du? Eu tô, claro que tô jogando PES, né? Não, tô brincando. Eu tô jogando PES, mas tá de brincadeira. Não, eu tô brincando. Eu tava jogando só os jogos do Humble Bundle, só, pra que eu baixei lá do pacote, lá, paguei $6. Um eu preciso também lá jogar, cara, tem uma pilha lá de jogo indie pra jogar. Eu vou jogar o Bastion. Aí de jogo longo, assim, eu acho que eu vou voltar a jogar o Final Fantasy XIII, que eu larguei pela metade, eu tô empenhado em voltar a jogar ele. Que agora eu dei um tempo no Street, né, finalmente, nossa, parei. Tira, velho. Já tem 5 dias que eu... Nossa, jogo Street Fighter, total, né? Tô fazendo... Essa doença, né? Essa doença, uma desintoxicação, e aí agora eu vou jogar um outro jogo, provavelmente Final Fantasy. Então beleza, então vamos terminar isso aqui logo. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, vai ouvir depois que o Du vai publicar esse áudio aí. E agradecer a presença do Watson, né, cara? Aê, valeu aí, Watson. Espero aparecer mais vezes aí. É, honra, beleza. Só chamar. Beleza, então, hein? Vamos finalizar, então. Boa noite. Que hora que é agora? 9h39 aí. Quem sobreviveu até agora, parabéns, mano. E até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima aí. Valeu. Falou.